Nós assumimos vocês pro Brasil inteiro. Vamos lá. Feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério cê tem? Jogue em cima e vem! Arrumei. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Eu sai do chão, São Paulo, vem, vem. Mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Porque te amo, eu não sei. Mas quero com a vida, sai do chão que eu quero ver, ver. Eu vi bem assim, ó. Arrumei mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Mãozinha no céu, todo mundo! Yeah, yeah, yeah. Porque te amo, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Sucesso, hein? Como diz o Marrone, o esporte faz. Galera, obrigado aí pelo apoio, gente. De vocês aí, pelo trabalho que a gente sabe que vocês fazem, que é sensacional, incrível. Então esse prêmio aqui quero oferecer para toda a galera que trabalhou aqui no Spotify, que fez de tudo também para a música chegar nas pessoas, todos os fãs do Matheus Cauã, então, muito obrigado. Parabéns pro Spotify. Uhul! Aí sim, hein? Boa. 458 milhões de streams. Em um ano. Então, o álbum mais ouvido do Spotify em 2017. Tomara que 2018, intensamente hoje, também seja. Isso aí. Vamos trabalhar pra isso.